Não, mas eu aborto a morte. Não, desculpa, eu acho que... Acho que sim, é possível. Mas talvez... Talvez me possas dar um cigarro, não sei. Anato. Não tens um cigarro para mim? Cigarro, aquelas coisas que se fumam. Obrigadíssimo, obrigado. Sabes que eu tenho sempre um cigarro. Tem sinusite, estás a ver? Um cigarro. É um chato, sinusite. A sinusite é um problema tremendo. É verdade, é verdade. Como era antes da sinalização? Mas eu acho que... No princípio fizeram antes e depois via aquela coisa de... Ali é... É vai, São de fundo... Era vaca, era vaca. Digamos que aqui há uns tempos atrás, eu acho que... acho que havia uma dissonância entre a concordância e a ressonância. Não, mas eu acho que isso é um termo muito vago. Ok, é vago, mas... E nós somos vagos. É mais propriamente uma síndrome. Uma síndrome, mas não estamos... Olha que nós estamos em linha e vai ao metro e compra uma senha para um mês de paixão. E é verdade, isso depois... Deprime, exatamente que... como era antes da nacionalização. Não venhas falar agora de 25 de Abril, porque... Pois há princípios, há política e há teoria legal. E uma história que nos transcende, até porque nós... Nascemos depois de 25 de Abril e... Não, nascemos antes de 25 de Abril, mas... Se calhar não eu estávamos acho que nasci depois de 25 em plena de Abril. Plena consciência do que aconteceu será um nessa macho época. De quando não houver potência que faz eu mal a acho saúde. Que... A Ria, imagina dois que vão, imagina dois caracóis, sempre esvoaçarem numa árvore sem tronco. Imagina dois caracóis esvoaçarem numa árvore sem tronco e acasalarem-me. Mas é impossível encontrar um gato preto numa sala escura? Não, depende se o gato tiver olhos. Não, o gato nunca tem olhos. O gato nunca tem olhos. Mas o gato, um gato nunca estar, tem olhos. Então aí já não podes ver. Digo-te que um gato nunca tem olhos. Não, mas um tronco. Um gato tronco nunca tem olhos. E um tronco nunca tem árvore. A árvore é que tem tronco. Um tronco nunca tem árvore. Pronto. E os caracóis não nascem nas árvores, nascem nos cabelos. Sim, mas também os caracóis também não têm troncos. Como antes da nacionalização. Mas eu acho que essa garrafa d'água podia estar cheia de vodka. Rum. Rum amarelo azedo, amargo. Rum branco. Rum branco. Branco. Não, castanho. Ou uma poncha, madeirense. Aliás, eu apetecia amar uma vagina resplandecente de uma miúda. Resplandecente. Uma miúda coca. Muito úmida. Yes, miúdas coca. Coca? Coca. Coca. Miúda coca. Miúda coca. Coca. Coca. A coca da miúda. Coca. Ir à coca da miúda é a coisa mais coca do mundo. Coca and asses. And... Apetece-me que eu dá um fado. Estão quente? Nunca. Mas é comativo. Mariquinhas. Tudo é como antes da nacionalização. Mariquinhas. Vai à fonte. Antes da nacionalização, a produção e o transporte de energia elétrica eram quase totalmente 1992, uma empresa e a companhia portuguesa de eletricidade. A distribuição estava a cargo de entidades. Aos cascavais. Distribuidoras. Poderás não estar vivo. Mas se tinham empresas privadas, eu tinha 9 empresas públicas, eram muito menos do que 60 entidades distribuidoras. Só que caiu de um penhasco abaixo e que não morreu. É verdade. Mas sabes que, como era antes da nacionalização, é impossível acontecer outra vez o mesmo. Oh, mas lá está tu, estás tu outra vez com a nacionalização, meu. Mas o que é que isso tem a ver com ao longo do país, de acordo com o grau de desenvolvimento que das regiões olha, servidas. Já reparaste ali na minha rosa, ninguém conseguiria aquela mistura que nós tínhamos feito lá dentro, e agora só está lá a rosa dentro, com água. Já reparaste? A rosa. Coca. A miúda coca. Que é a miúda coca. Sabes o que é a miúda coca? Rádio Fun Fun. Rádio Fun Fun. A miúda, meu. A miúda é que Rádio Fun Fun. É a maior calça do mundo. Rádio Fun Fun. Mas um passo, meu, de uma simples revisitação da altura em que... Desculpa. Antes da sinalização nada existia. Eu acho que em foco está... Esteticando os espais nas terras do município não fazem absolutamente nada. A província natal, a 800 km. Encontraram os ambientes de trabalho similar ao de António São, de Lourdes. Passei naquela região do Oriente. Na última semana, faria um arroz com frasteiro. Capta melhor, insisto na palavra, porque não pode ser entendido à luz da lógica da resistência do povo. Antes de mais, eu não quero aparecimento à ética. Ganha sentimentos e embates e fiambre. O número de autocarros em circulação é ainda menor. Desculpa, no fim, o número de autocarros em circulação é ainda menor. Antes da nacionalização, e guardo na memória, meu. E guardo na memória. Eu guardo na memória. Porque os trabalhadores contavam a sua experiência, manifestando uma profissão profunda no êxito mesmo. Cultivo de tabaco, dos segredos da rega nas plantações cobertas de todos, com o orgulho de se mostrarem os seus porcos, as suas ovelhas, as primeiras hordas procriadas. 10 pesos diários. E há uma coisa que só pelo coço. Há uma coisa que me só pelo coço. Não, sinceramente, não acredito. O quê? Na descolonização? Não, na miúda coca. Mas porquê? Porque nunca é antes da nacionalização. Pá, mas tens... Só depois da nacionalização é que poderá haver miúdas coca. Eu não estou a perceber o teu esquema. Uma miúda coca, meu... É coca. Sabes o que é coca? Ser coca. Coca. É mesmo que ser heroína. Heroína? Não, uma coca é muito melhor que uma heroína, meu. Depende, a coca é mais fugaz. Mais fugaz. Sabes que é uma miúda coca? Uma miúda coca é aquela coisa que se fuma. E sentes os seios vibrantes olharem para o céu. Sabes que hoje eu estou assim. Sei lá, talvez um dia venha acontecer. De certa forma, não estou à espera de nada. É mais uma questão. Dizem de... que a grande festa de química do ano passado foi a melhor festa de química. Porventura, até um dia, porventura, na universidade. Mas também se pode. Como uma corneta que toca a melhor festa de química. E nenhuma festa tem que alguém que dança. Se não fosse a melhor festa de química, aquela comida da lentidão, que era um comida sozinho, e escolheu-se um lugar. Mas isso é apenas sabes que fugir, até porque o Vado Simpson era melhor para a Homem-Aranha. Mas sabes que isso não é. Acho que aquele tipo está ali ao lado. Antes de mais, nenhuma divagação. É mais um sentimento profundo de querer. Estava a falar em miúda coca, de nacionalização, de 5 mais, de 5 de abril, de miúda coca, miúda coca. Se quiseste falar em Fidel Castro, é uma merda, meu. Dou-me conta que não tem nada a dizer, até porque as cooperativas agrícolas já acabaram há muito tempo, assim, de setembro. É uma pequena cooperativa de 140 hectares, ou...